Você só está aqui porque o laço quebrou. Você vai continuar porque o laço quebrou. Você pode adorar porque o laço quebrou. Você pode dar lugar porque o laço quebrou. Você só está de pé porque o laço quebrou. Você só está crescendo porque o laço quebrou. Você pode se alegrar porque o inimigo perdeu e o céu ganhou. Tinha laço na estrada, armadilha preparada, esperando por você. Tinha plateia montada, torcida organizada, observando você. O inimigo só de longe, esperando a sua queda, para se comemorar. Mas Jesus chegou primeiro com a espada de fogo para o laço cortar. E onde ele chega tem milagre, e onde ele chega tem mudança, e onde ele chega tem saída, e onde ele tá tem esperança. Com ele a esperança não morre, porque ele mesmo te socorre. Ele quebra o arco, ele corta a lança, ele queima os carros no fogo e diz: aquiete-se, saiba que eu sou Deus. Sou seu refúgio, seu abrigo, sua rocha. Estou lhe dando autoridade e poder, em você ninguém toca. Esse é o Deus que você serve. Esse é o Deus que trabalha por você. É o Deus que você adora, que age por você agora, que está presente aqui, aqui, aqui. Esse é o Deus que você serve. Esse é o Deus que trabalha por você. É o Deus que você adora, que age por você agora, que está presente aqui. Crente!